você me amou. Eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais você sofrer. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Vim aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, tamo já no cartório. Passar ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, tamo já no cartório. Passar ele pro seu nome. Você não me amou, nem soube aceitar meus cuidados. Meu dom de me dar, judiou de mim quando eu sofria. Deu valor a uma vida vazia. Mas eu nunca deixei de te amar. Sabia que ia voltar. Você me enlouquece de paixão. E por isso te dou o meu perdão. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório. Passar ele pro seu nome. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório. Abraçada com a solidão. Meu Deus, chegue cedo no lugar marcado pra poder assinar o contrato e ser dono do meu coração. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu.